No campo de batalha, disparo de escopeta, treta. Na favela, ladrão contra ladrão, provocando uma guerra. Barraco, moleque descalço, miséria. Vejo meu povo morrendo num pedaço de terra. Tristeza, sofrimento, lamento. Criança morta na viela com tiro no peito. Lágrimas escorrendo, velório, enterro. A tiazinha gritando, vivendo um pesadelo. Falta de emprego, moradia, escola. Cadáver vivo se matando com a porra da droga. Cheiro de esgoto, fulano tá morto. Velas acesas, lápis, túmulos, ossos na gaveta. Disparo, sapeco, na lembrança e memória. Os manos que morreram, solidão, desprezo. Trancado no pavilhão, quantos irmãos estão presos? Prisioneiro, rota descendo, suspeito correndo. Marcas de sangue no chão, um rastro sangrento. Horror, agonia, corpo hospedado no chão. Entre asfalto e a guia. Momentos de terror, mais um mano que deitou. Na gaveta gelada a dor, necrotério. De rancor, a mãe que sente a dor. Pelo filho que partiu e nunca mais voltou. No campo de batalha, é o meu povo que sofre. No campo de batalha, o cheiro é de morte. Campo de batalha, meu povo sofre. Seja bem-vindo ao campo de batalha. Disparo de quadrada automática. O homicida que mata a polícia invade a fava, humilha o meu povo. Fabricantes de morto, se vacilar que dança. Várias crianças trocando livre a escola pelo oitão e a matança. Sem futuro, mundo obscuro, aumentar a violência. Roubos e furtos, assassinatos no escadão da Tijuco, foi condenado. Maluco andando trepado de armamento pesado, alucinado, drogado, escravo do diabo. Puxa o gatilho, é aquilo, campo de guerra minado. Moleque louco, tá doido, já era. Tá morto, se batendo, se corroendo. Vai vendo o psicopata correndo no meio da favela. Guerra, inferno, trevas, na escuridão. Puxa o cão, sapeca, farol aceso. Camburão vem descendo, já era. Corre pro beco, parece filme de suspense. Terror, pesadelo. Pega PT, mata o pente. De repente alguém matou um da gente. Cano quente, covas abertas, coveiros na espera. Desce o caixão, joga a terra. Favela é favela, aqui meu povo sofre com cenas violentas. Favela é favela. O cheiro é de morte. Campo de batalha, meu povo sofre. Campo de batalha, o cheiro é de morte. Campo de batalha, meu povo sofre. Campo de batalha, o cheiro é de morte. No campo de batalha, é o meu povo que sofre pela droga, pelo crime, pai de família na mira. De um calibre, tiro de rifle, o inimigo te chama. Você aceita o convite pra matar, pra roubar, pra usar cocaína, pedra de crack, maconha, heroína. Overdose, o viciado que morre. Quadrilha articulando o esquema tático pro cofre. Sinto cheiro de morte, de flores. Momentos de horrores, dores, perigo, risco. Troca de tiro, polícia e bandido. Resultado finado no saco de lixo. Cachorro lambendo o resto de sangue no asfalto. Na carriola, mais um corpo sendo levado. Barracos amontoados, Jesus Cristo está lá em cima. O diabo está aqui embaixo atormentando os mano pra traficar, pra meter os cano. Conclusão, a morte vem maquinada, de quadrada na mão. Me lembro de um mano morto na sua goma, com uma PT embaixo do colchão. Armaram uma tocaia, que puta trairagem. Quantos manos já se foram vítimas da pilantragem? No desespero, os mano acaba perdendo a vida por dinheiro. A bomba está programada, em 10 segundos explode no campo de batalha. O cheiro é de morte. Campo de batalha, meu povo sofre.